came in, the air went out. And every shadow. Olá, já é a terceira vez que eu falo isso hoje. Você não se segura, né? A gente é muito amador, cara. A gente não consegue, fakear, né? Você sabia que a Angélica trabalha uma vez por mês, né? Uhum. Você sabe que o videogame do mês inteiro... Não, mas o videogame agora é diário, não. Acho que é até ao vivo, não é? Ao vivo, impossível. É ao vivo? Que mudou agora, né? Mais com ator e tal. Na época que eu via o videogame, era o seguinte, você perceber bem, a Angélica e os convidados estão usando a mesma roupa a semana inteira. Não, você tinha percebido. Por que acontece? Diz que eles gravavam os... Aquele videogame era dividido um trecho por dia, mas é um programa só, que eles gravam de uma vez. E eles gravam quatro num dia só. Eles gravam dois por. Gravam em dois dias. Gravam dois num dia e dois no outro. Então a Angélica não tinha aqueles estrelas ainda, o babado do programa dela. Então a Angélica tinha. Tipo, que é o outro que ela deve gravar uma vez por mês também. É. Então a Angélica ganhava um salário milionário pra trabalhar duas vezes por mês, gravando tudo, só que ela não chegava no programa dela cada vez que ela saía tipo, correndo e entrava de novo. Ela não chegava falando, ai, não aguento mais imitar de novo. Não, ela tentava manter a ilusão. Não, é um outro dia, eu tô com a mesma roupa. Por quê? Porque tá limpinha aí, não cheirei. Não, mas às vezes ela terminava, foi meio que fazendo piadinha, sabe? Tipo, a gente volta amanhã. E eu meio que olhando assim pros não, convidados. Não, tá viajando, convidados. Cara. Rolava, já percebi isso. Ela olhava pros convidados assim, eles meio que riam, sabe? Haha, voltamos amanhã. Bom, enfim, mas não era tão descarado quanto a gente, né? Mas por que a gente não decidiu ainda a ordem que esses programas vão ao ar? Pois é, então esse pode ser o primeiro, né? Então, pra quem tá ouvindo, não faz ideia. Bom, estamos aqui num dia que gravamos vários JCasts. Antes de que e depois do que, é segredo. Tem gente que fica aí deprimida quando entra no site, tem Goals Off, né? É, falaram isso, né? Que gosta do Goals Off. O Goals Off é quem menos gosta, né? É, até gosta, mas confessa que fica meio chateado quando entra e olha assim, não tem JCast falando... sobre cultura japonesa. Mas é que a gente vê tanta coisa. Eu atualmente, a coisa que eu menos tenho visto é anime. Enfim, infelizmente, porque a lista de coisas, tanto pra ver como pra assistir, como coisas pra fazer, porque eu tenho uma vida, por incrível que pareça, é tão grande, que atualmente eu tô falando mais e lendo mais sobre anime do que de fato vendo anime. O que é meio assustador, porque minha lista de anime tá grande aqui, né? Eu tô preso ainda em Samurai Champloo, em... Eu sempre li muito mais mangá do que assisti anime, né? Mas anime, eu tô agarrado ainda no final de Zetsubou Sensei, não consigo acabar nunca. Quando esse troço for ao auge, eu devo ter conseguido acabar, espero eu. E eu tô tentando corrigir isso, porque agora que eu tô com banda larga e acompanhar alguns animes da temporada. Tatami Galaxy. Tô com muito afim de assistir Tatami Galaxy. Eu tô ansioso. Ken-On, né? Ken-On, não tem como ficar sem Ken-On. Eu tô. Ken-On é tipo bi, sabe? Você vai comendo e comendo, quer mais. Mas, comendo quem? Bis, você vai comendo bis. Ah, tá. Ken-On você vai comendo com a mente. Você come com a mente quais delas? Todas. Menos a da sobrancelha. A da sobrancelha eu só como se ela depilar. Porque esse negócio de sobrancelha grande, malumada, a gente deixa. Mas a Mug, ela tem aquele apelo Yuri, sabe? Eu sempre imagino ela do Minatrix dando chicotada em alguém, sabe? Mio. Eu gosto da Mio. Ela tem que estar sempre acompanhada, Mug. Ela sozinha não tem tanta graça assim. Eu só gosto da Mio, porque as outras têm a mesma cara. Eu desenvolvi uma coisa pela Yui. Desenvolvi uma coisa com ela ao longo de tempos. A Azusa, ela é legalzinha por ser a Loli, sarinha. Mas ela é igual a outra. Elas duas têm a mesma cara e o mesmo cabelo. Ela é igual, mas é diferente. Você vai percebendo a diferença aos poucos. Ela é meio que uma mini Mio mesmo. Você vai perceber. A que eu menos ligo é a... Esqueci o nome dela. Caramba, que branco. Só tanto que você não liga pra ela que você nem esqueceu que ela existe, né? Eu tô falando da Azusa. Você sabe quem é a Azusa? Não. A Azusa é nova, que você não conhece. Então não. A que você considerou como a Azusa é que eu menos ligo. Não lembro. Ai, cara, tem a protagonista que entra pro clube. Correto? Sim, sim. Tem a outra que já fazia parte do clube que é igual a ela. Não é igual a ela. É Ritsu, isso, Ritsu. Que tem a mesma cara, o mesmo cabelo. Inclusive, ai, vendo o piloto eu confundi. Não, não. Você que tem problemas sérios em diferenciar as pessoas. Olha que eu sou um péssimo fisionomista. Eu olho pra um ator 2 anos depois no filme. 2 anos que eu vejo ele 2 anos depois no filme. Não, não reconheço que é ele. Cara, eu acabei de falar que eu vi 3 filmes com a Zoe Deschanel, que é a Zoe Deschanel, e não sabia que era ela. Eu só lembro da Zoe Deschanel e de 500 dias com ela. Devo ter visto ela em todos os outros. Mas eu só lembro dela de 500 dias com ela. Eu lembrava do 500 dias, do Yes Man e do Guia do Mochileiro. Agora eu descobri que eu vi Ponte pra Terabitia com ela e não sabia que era ela. Eu sou um puta fã da Natalie Portman. E às vezes eu vejo ela no filme e, gente, isso aí é a Natalie Portman. Não, isso é a Natalie Portman. Filme, é, sabe? Não, Natalie Portman é violento. Que isso, cara? Tá maluco. Eu sou assim, fazer o quê? Mas essa temporada eu tô a fim de ver Hero Man. Hero Man. Tem muita coisa. Essa temporada tá bem recheada. Tem muita coisa legal. A menção do Johan de hoje vai vir agora. Que Johan também é pra Hero Man. Tanto porque é semi-americano, tem mechas e blá blá blá. É, Angel Beats, eu tô curioso pelo título. Angel Beats, eu quero ver. Tem pelo título ou pelo fato do protagonista ser a cara da Haruhi? Eu não sei nada de Angel Beats, é pelo título. É aquele que é protagonista, é a cara da Haruhi. Já te mostrei isso. Ah, esse? É esse. Eu tô querendo o Arakawa, né? Under the Bridge. Arakawa. Tem aquele Rainbow. Só pode ser sobre viadagem. Porque é o pessoal... Porque é Rainbow. E é o povo numa prisão e o nome do anime é Rainbow. Isso tem potencial. É... Você, só você, né? No ocidente inteiro, tá a fim de ver esse Kisses. Kisses, aham. Uh-huh. Porque eu tenho... não sei porque alguém iria querer ver isso. Tem uma queda por incesto, me processe. Mas diz que o anime é ruim, cara. O incesto, isso eu também gosto. Eu não vi o anime. Por que seria ruim? Ele é ruim, mal animado? É, tô dizendo que como ele é FAP material, ele é feito de qualquer jeito, entendeu? Então... Ah, tá. Se ele for mal animado, eu não quero ver. Tô ouvindo bastante... Tô ouvindo críticas pela creepiness do... Eu vou ler o mangá, mais fácil. Eu tô vendo críticas pela creepiness da história e pela animação. Tem o Meido-sama lá, como é que é o nome? Kaichou Ameido-sama. Continua baixando o Katana Gatari, deve ter vários episódios. Tem muita coisa boa nessa temporada, tá acabando comigo, não, porque tem muita coisa que eu quero ver. Não, tem resquício da temporada passada, que não acabou ainda, que ainda é muito bom, enfim. Arará, que a gente não viu. Os americanos são tão pessimistas, idiotas, a gente tá aqui fazer contraponto, mostrando que não, a indústria não tá morrendo. Essa temporada tá variada, tem muito pouco moe essa temporada. Tá variada, estão tentando várias coisas novas pra ver se alguma coisa em placa. Tá um pouco de cada coisa, super legal, coisas bem divertidas, vão punhetar seus amargos norte-americanos. Vão assistir Kiss, né, cara? É isso que vocês gostam. É por isso, são todos reprimidos, né? Aham. Uhum. Cara, você vai ter que segurar nesse programa. Porque eu vou querer toda hora cantar aquela abertura, porque ela é muito boa. When you came in, the air went out. And never shadow. A abertura do Unnerred Pilot é uma apresentação de PowerPoint ridícula. Sério? É essa música, com aparece uma imagem de uma presa de vampiro, uma régua do lado, ou então uma radiografia do vampiro, uma coisa assim, sabe? Uma imagem... No fundo preto, o quadradinho com a imagem e o nome do ator. Aí muda. Outra imagem do outro lado com o quadradinho e o nome do ator. Só isso. Nossa. Mas como é que esse piloto, como é que eles funcionam? Esse piloto, ele não foi ao ar, né? Não foi ao ar. Mas será que essa abertura iria ao ar ou é só uma abertura provisória pra mostrar? Talvez é isso. Talvez eles fossem trocar a abertura se a série fosse comissionada. Eu sei que começando pela abertura, essa abertura Give Me the Creep, sabe? Ela é feita por uma produtora que é especializada nisso. Ela fez a abertura de Dexter também, que é uma abertura... Nunca vi. Bem legal. Vai ter que ver Dexter, se passou na hora. Ah, não, Dexter é foda. Não sei por que você não viu ainda. Porque nunca parou na minha mão, ninguém nunca me deu. Fala sério, você que eu tenho Dexter aqui pra te mostrar a abertura? Muito bom, né, cara? Toda a violência de acordar. É, mostrando justamente, bem sutilmente, essa coisa dele ser essa pessoa normal que esconde esse lado assassino dele, a violência do... É bem legal, é a mesma produtora que faz, então ela é especializada em fazer essas aberturas gigantes pros padrões americanos. Aberturas gigantes de séries macabras. É, e um mercado muito específico, né? Não deve dar muito trabalho. Tá no cartão de visita dele. Fazemos aberturas de séries... Aberturas bizarras para séries gigantes de macabras. Meu Deus, você confunde tudo. É, enfim. E... essa abertura é bem legal. Né? Não, ela... A de True Blood, ela, tem uma cena dela que me perturba muito, que é daquele troço que parece uma raposa apodrecendo rápido. É, cara, tipo uma raposa atropelada com as minhoquinhas saindo, né? Isso, aí depois tem aquele pessoal daquela igreja que fica se debatendo. Dá a impressão que eles realmente deixaram uma câmera filmando o bicho. É, mas ou menos como aquela cena de flor desabrochando. Mas deve demorar muito pro troço decompor, né? Eles soltaram os vermes ali, não é possível. Ah, não, quer ser larga ali, pô. Eles filmaram... Cara, as coisas apodrecem de uma velocidade que você não imagina, cara. 2 dias, o troço tá podre. Eles filmaram em loco lá no sul dos Estados Unidos e eu tava lendo que a intenção foi fazer uma comparação. A intenção foi como se todas as sequências estivessem sendo observadas por uma criatura misteriosa, assim, das trevas, e pra mostrar justamente esses dois lados que convivem, assim, o sexo, a podridão, o sangue, a coisa com a religião, com essa hipocrisia, com o preconceito e não sei o quê. Todos os elementos, o subtexto que a série brinca. Aquela cena final do batismo forçado, né? Que tá tentando batizar a mulher, tá tentando fugir do lago. Ah, a mulher sendo aquelas igrejas protestantes negras americanas do sul, aquela mulher se debatendo. A abertura é muito boa. A gente vai falar sobre a abertura. Acabou o review sobre a abertura de True Blood. Então um dia a gente fala, quando a gente assistir a série, a gente só viu a abertura. Não, True Blood é o seguinte. vampiro tá na moda, correto? Correto. É esteve, injusto, né? Mas rolou um revival. É injusto você falar... Por um lado, é injusto você falar que True Blood aconteceu por causa de Crepúsculo. É injusto você falar isso. É injusto e sacanagem também, né? Só que ao mesmo tempo você pensa... A gente teve, sei lá, entrevista com o vampiro lá em 94, que foi um grande evento envolvendo vampiros. E de lá pra cá, não aconteceu nada de muito relevante envolvendo vampiros na massa. Até tentaram, mas nada deu certo, né? Quer dizer, continuou tendo vampiro em seriados de TV aqui e ali, continuou sendo vampiros na literatura, mas não teve uma grande explosão vampírica mais, assim, então, nem no cinema. A Rainha dos Condenados, dizem que é muito ruim, né, aquele filme. Muito ruim. Não, quer dizer, você teve esses vampiros que não é vampiro, tipo Anjos da Noite, sabe? Esses vampiros que não é vampiro, sabe? É, o que mais? Blade, Buffy... Que não é vampiro. Não é. Então, o que acontece? Se não existisse Crepúsculo, talvez True Blood tivesse acontecido assim mesmo. Porque vampiro tá aí, vampiro tá... É uma coisa fascinante pras pessoas e há muito tempo não se fazia nada de qualidade. Alguém deve ter chegado e falado, não, peraí, Crepúsculo não, vamos fazer isso direito. Aí fez True Blood. Mas, ao mesmo tempo, você pode dizer que a CW só autorizou Vampire Diaries por causa de Crepúsculo. É, sim. Aí sim. Inclusive... O livro veio muito antes de Crepúsculo. Se True Blood fosse outra emissora e não da HBO, a gente poderia dizer com certeza que também foi o mesmo caso. É que tá, eu não digo inteiramente, eu não digo nem que foi esse caso, nem que não foi o caso. Digamos que teriam feito assim mesmo, mas digamos que o que tem animado a fazer é justo agora, porque é muita coincidência, entendeu? Talvez o que tem animado a fazer justo agora é porque vampiro tá muito em alta, e vampiro tá muito em alta agora na mídia por causa, infelizmente, de Crepúsculo. Menos que os vampiros de Crepúsculo sejam menos vampiros que os vampiros de Buffy. Pois é. Porque vampiro que não tem presa pra mim, que não tem fangs, entendeu? Não sabe, enfim. O Edward não é um vampiro, é uma fada, né? É uma fada. E o que acontece é o seguinte, voltando de vampiro, Vampire Diaries, os livros são anteriores, obviamente, aquele posto são de, acho que o primeiro é de 91, de 91 a 93. Os livros da Sucksack House são de quando? Acho que eles são mais recentes, ali, 2001 primeiro. Aquele posto que a gente quer. Será que o tempo todo tinha gente fazendo livro de vampiro e a gente não viu? Light Novel, Rick, porra. Aleluia. 2005, né? Sucksack House veio antes. Ou seja, Crepúsculo chegou muito depois na festa, imitando todos os outros, mas os outros só ganharam adaptações televisivas por culpa de Crepúsculo, quer dizer. Um influencia o outro que influencia o outro. Inclusive, o legal é que Vampire Diaries foi bem encrepusculado pra televisão. Eles mudaram muitas coisas pra ficar um pouco mais parecido com Crepúsculo, e True Blood não. True Blood é outra história. Por quê? A HBO tá sendo reconhecida, muito reconhecida ultimamente, como um dos últimos lugares seguros pra você... Qualquer coisa que a HBO produz, cara, você pode sentar e assistir porque vai ser bom. E vai ser muito bom. E você não pode dizer muito isso da TV aberta. Motivos diferentes, mas vai ser bom. É, você não pode dizer isso da TV aberta, mas também é meio injusto você comparar. A TV aberta tem muito mais preocupações que a HBO tem. A TV aberta tem que agradar mais gente, gasta mais dinheiro, etc, etc. E a HBO, ela tá se tornando, nesse mercado competitivo, tá se tornando TV aberta americana, que toda temporada 1 milhão de pilotos são colocados pra análise, nenhum deles passa, e os que passam tem essas tramas. A gente participou do Dimensão Nerd, não sei essa altura do campeonato há quanto tempo mais. Porque a gente sabe quando é que isso vai ao ar. Na nossa linha do tempo, Dimensão Nerd é amanhã. É, na nossa linha do tempo a gente gravou, tipo, ontem e vai sair amanhã. Mas esse programa deve ter saído, sei lá, 1 mês atrás, não sei. Mas a gente comenta, a gente tem uma das notícias que fala sobre as sinopses das séries aprovadas. E a gente comenta que estão todas elas bem genéricas. Porque é isso, porque... A mais bizarra é a do cara que cai no Rio Amazonas e ganha poderes. É o Coisa do Quarteto Fantástico, que também fez aquela série The Shield. Aquele careca fortão, ele cai com a família dele no rio, num lago fosforescente lá no Rio Amazonas e ganha um superpoder. Tem uma caverna com luzinha dentro também no Rio? Não sei, mas eu quero ver mais o cara que tem uma empresa que faz tudo de bacon e ela é transferida pra Índia. É, eu também quero mesmo. E a sinopse é essa, ponto. Ou aquela com a sinopse que mais diz sobre a série, que são... Como é que é? Duas irmãs com relacionamentos opostos. O que, que isso significa? Você tá super intrigado com isso. Eu acho que você vai virar a maior fã dessa série. Tô muito intrigado, cara. E aí o que acontece? E a sujeira imaginária do meu nariz continua. É teu nariz, cara. Teu nariz, tá? Meu nariz tá me incomodando. Ô, Dr. House, qual é o nome da doença que seu nariz passa a te incomodar? E aí o que acontece? A HBO tem virado, tipo, um refúgio. Todo mundo que trabalha pra HBO, os criadores, produtores, roteiristas, estão elogiando a HBO por quê? Lá eles têm temporadas menores, como as TVs a cabo fazem, né? Com 13 episódios. Eles podem fazer uma história mais concisa, mais direta. E eles têm total liberdade criativa. Diz que a linha editorial da HBO pra fazer coisa boa é essa. Eles dão total liberdade criativa pro maluco. Obviamente, pra você ser contratado pela HBO, você tem que ser muito bom e ter provado isso de alguma forma. Mas ao mesmo tempo, quando você consegue chegar lá, eles te dão total liberdade criativa, você pode fazer o que você quiser. E, obviamente, sem prazos muito apertados, com a verba boa, que a HBO também não investe $2, ela investe uma graninha decente. E com total liberdade criativa, você é assim, é tudo que um criador precisa pra ser feliz. Um criador bom precisa ser feliz. Background, né, cara? É. Inclusive, eu quero que a próxima série do Damon Lindelof seja pra HBO. Eu quero que a minha próxima série seja da HBO. Antes da minha chegar, eu acho que tem mais chance que eu a curto prazo. Mas enfim, e o que acontece? Tem esse cara, o Alan Ball, que ele trabalhava com teatro, ele, enfim, eu não sei exatamente como é que ele chegou na televisão, mas ele produziu aquela série pra HBO A Sete Palmos, que foi uma série premiadíssima, eu não assisti, minha filha viu. Eu só conheço o nome, cara, não sei nem do que se trata. É uma família que tem uma funerária, I don't know. Um dia eu vou ver, vale a pena, um dia eu vejo. Ele fez a série A Sete Palmos, a série fez muito sucesso, foi premiadíssima, e aí a HBO assinou um contrato aí de alguns anos com o Alan Ball pra ele produzir mais conteúdo pra casa. E aí ele tava passando numa livraria, tava lendo uns livrinhos, tava passando, viu o primeiro volume do Southern Vampire... Vampire Mister... Chronicles, né? Mysteries. Mysteries. Southern Vampire Mysteries. É, na verdade tem dois nomes, né? Tem The Sookie Stackhouse Novels, que são os The Southern Vampire Mysteries. É um nome informal, né? O pessoal conhece por esse nome, mas o nome oficial é The Southern Vampire Mysteries. É uma série de livros, tem oito livros, se não me engano, são escritos pela Charlene Harris. Acho que ainda sai, né? Tá pra sair. O último foi agora, saiu agora esse mês, ou tá pra sair esse mês. Peraí, são dois... Ah, é um arco. São dois livros, um saiu agora em abril e o outro vai sair em agosto. Não sei, não entendi não como é que funciona essa marcação. São livros, são side stories. Eles saem em revistas, não? Não, mas... Porque a data de publicação é diferente, ó. São três datas de publicação completamente diferentes. O que você tá falando, cara? São livros diferentes que saem datas diferentes. Do que você tá falando? Mas por que esses dois livros são considerados mini desse aqui? São três livros diferentes que esses dois têm relação com esse daqui e esse daqui é o principal por algum motivo? Eu acho que é um arco, Dead in the Family. Mas por que a data dele é diferente dos outros dois? O nome do arco é esse. Sim, mas por que o arco tem uma data diferente dos dois livros que compõem esse arco? Então talvez esses... Eu não sei, cara. É, pelo visto os livros não tem nada a ver, né? Então não são 10 livros, é uma porrada de livros. Cara... É a Sofia, né? Que entende de tudo. Sofia, explica aí pra gente. Sofia, depois... Tudo que tem vampiros ela entende. Eu não sei como que ela consegue gostar de Crepúsculo e True Blood ao mesmo tempo, sabe? Estranho isso. Ah, cara, eu... Não odeio o Crepúsculo. Mas ela gosta mesmo. É. Eu queria saber. Inclusive, Sofia, você... Ah, eu sei por quê. Sofia, você é Team Jacob ou Team Edward? Qual dos Jacobs, né? O imortal ou o lobisomem? Quem faz essa piada sou eu, não é você. Por isso que eu tô te lembrando, Eu sei porque a Sofia gosta de Crepúsculo. É. Que o Edward é lindo, é o namorado perfeito, blá, blá, blá. O Bill não é. Eu acho o Bill feio pra caramba. O Bill é o que elas chamam de hot, né? Ele é... Ah, é? Ele é charmosão. Ele tem pinta de homem, né? Ele tem pinta de homem, sim. Mas homem então, do interior. Cara, homem do interior... Eu boto um chapéu e um matinho na boca dele com facilidade. Um machão ignorante é tudo o que elas querem. Você tem muito que aprender com relação às mulheres ainda. E aos gays. Que eles também os gays também gostam de machões ignorantes. Machão ignorante, todos eles. Mas ele não tem que ser fortinho e carregar... feno. O Bill tem um corpo respeitável, né? Não é tanto, assim, né? Não enche, mano. O Eric tem muito mais corpo que ele. E o Eric é mais gatinho, lorenho, cabeludinho. Assim como... Torzinho. A gente já entendeu a sua tara pelo Eric, isso tá ficando muito... Não, eu não gosto do Eric. Eu não gosto dele. Eu prefiro o Xota dele. Que Xota? Da segunda temporada, pô. Aquele lá. Ah, o Godric. É o Godric. Não é o Xota dele, o cara é o mestre do cara. É um reverse Xota, né? Porque ele tem corpo de Xota, mas é velho pra cacete. E aí o que acontece? Calma, peraí, a gente tá falando um monte de coisa e não chegou a ponto nenhum. É, o Alan Ball achou o primeiro livro da Charlene Harris. Ele resolveu apresentar a proposta pra HBO pra desenvolver um seriado a partir daquilo. Ele se interessou pelo universo. Eles procuraram a autora. Ela já tinha duas outras propostas de adaptação, duas outras ofertas de produtoras diferentes. Não sei se pra série ou pra filme. Mas ela preferiu trabalhar com a Alan Ball porque, segundo ela, ele entendeu a visão dela. E ele convenceu com ela na mesinha, entendeu? Explicou pra ela porque ele que tinha que fazer a série. Eu acho que deve ter envolvido revólver e ameaças, não sei. Porque se ele for como ele retrata as séries dele, ele é bem tapa na cara, né? É. Provavelmente ameaçou ela com um revólver. Transou com ela? Não, porque ele é gay. Então ele não transou com ela. É, ele é gay. Assim, então ele não transou com ela. Ele levou alguém pra transar com ela. É. Depois ele transou com ele. Ok! Já tem sexo, já tem tanto sexo nessa série que você não vai querer aumentar isso agora. Ok. E aí, cara... O que acontece é o seguinte, ele adaptou a série, teve uma primeira temporada, teve um piloto que nunca foi ao ar, aí eles produziram alguns episódios, rolou a greve dos roteiristas, a série foi suspensa, voltou a produzir o resto e foi tudo ao ar, fez um puta sucesso, a segunda temporada foi encomendada, fez um puta sucesso, a terceira temporada tá pra estrear agora, já tem uma quarta encomendada também, o Alan Ball falou que enquanto existir livro, eles vão continuar fazendo a série. E pelo visto vai continuar existindo livro por muito tempo? Não, porque esses últimos agora não são com a Suki. Não são não? Não. Tá lá, a Suki... Universe Story. Sem a Suki. E outro é uma Suki Universe Story featuring Suki. Então, ainda tem histórias com a Suki. Eu e sei aí, que a ideia... Vai, tem mais alguma coisa pra falar sobre a produção? Não, é isso. Aí que acontece. A série tá sendo a mais vista da HBO desde Família Soprano, que eu também nunca vi. Preciso ver, todo mundo fala muito bem. Eu não sei se eu quero. Por que você não sabe se quer? Cara, que quando eu tinha HBO em casa, de passava e eu fazia merda. mais novo, era mais jovem, mais pueril. Não, já era velho chato, internamente. Mas eu gostava daquele filme dos cangurus que lutam. Passava direto no HBO. Viu como você era mais pueril? Mas eu ainda gosto. Viu como eu sou pueril? Por isso que a gente vai falar de True Blood, porque é importante, porque é legal. Não, cara, a gente vai falar de True Blood porque a gente quer. Não, porque é importante, é relevante, porque a gente... Porque... E porque a gente quer. E porque quando você vê True Blood, você fica pensando assim, porra, por que toda história de vampiro não é assim, né? Agora, a coisa que eu acho... A ideia principal de True Blood é sensacional. Que são vampiros da roça. São vampiros do interior. A série toda é legal, porque a série... Se passasse no Brasil, ia ser uma cidadezinha do interior de Minas. Nossa, a série se passa... Ia ser com alienígenas, não com... A série se passa numa cidadezinha esquecida no sul, uma cidade fictícia chamada Bon Temps, no sul dos Estados Unidos. E eles mostram muito, sem pudores, assim, o dia-a-dia do povão da roça, da roça deles, pelo menos. E todos os atores fazem aquele sotaque delicioso do sul. Que é muito bom, cara. Eu aprendi a diferenciar mais o sotaque do sul com essa série. Porque a maioria dos atores não é do sul de verdade, então eles dão uma exagerada pra imitar o sotaque. Você vê, o Sawyer, ele é do sul, mas você não nota muito. Aham. Entendeu? Você nota alguma fala ou outra. Eles, como tem que imitar o sotaque, fica mais pronunciado. Além de ser gostoso de ouvir, você aprende a diferenciar. E sempre que você ouve um solista falar, se você não sabia, você passa a saber depois. O sotaque mais legal da Tara, né? Porque é niga com o sotaque do sul misturado. É, niga do Bronx com o sul ao mesmo tempo. E é super legal. E aí se passa nessa a história... No livro é narrado pela Sookie Stackhouse, que é a protagonista. E na série, não é narrado por ela, que a série não é narrada. Não tem narração em off. Ela é uma waitress. Que é o nome. Garçonete. Num barzinho. Ela é uma personagem fascinante, cara. Eu me arrepio de falar dela, porque eu adoro a Sookie. É muito legal mesmo. Porque é o seguinte, ela é aquela garota do interior. Ela como vou dizer... Ela é muito pé no chão. Só que ao mesmo tempo ela é meio inocente, né? Ela é meio puritana. É, ela tem uma inocência do interior na forma de ver as coisas e de analisar as coisas ao redor dela. E lendo o livro você percebe isso mais, porque é o mundo inteiro pelo ponto de vista dela, né, e tal. Mas ao mesmo tempo, ela é, nessa inocência dela, ela é linguaruda, ela é orgulhosa. Ela é muito machona. No primeiro episódio tem um vampiro, tem duas pessoas amarrando um vampiro numa corrente de coisa e ela pega a corrente em foco. Cara, sabe? É, não, tipo, ela é muito badass quando ela quer. Ela tem aquela impulsividade que uma criança mimadinha tem, entendeu? Ela é uma criançona grande. Só que ao mesmo tempo ela não é infantil. Ela não é infantil, ela sabe o que ela quer, bem demais, inclusive. É legal porque ela já tem. Ela não é uma adolescente chata, ela já tem. A personagem tem uns 20 e poucos anos já. E ela tem uma personalidade muito forte, ela sempre toma decisões fortes, sabe? Ela é bem forte nas decisões dela. É, ela não se anula por ninguém, ela não é a bela da vida, entendeu? Ela é forte. E assim, eu legal é que, por exemplo, ela trabalha de garçonete lá nesse bar, no Merlotes, e ela sabe, ela mesmo fala que é um bom emprego, entendeu? No livro, eu não lembro se na série ela chega a falar, é que eu tô lendo o livro agora, então tá mais recente na minha cabeça, mas ela comenta que é bem realista com relação à situação dela, entendeu? Ela fala que é um bom emprego, ela sabe fazer aquilo, dá pra ela viver, e é isso. Ela é feliz assim, entendeu? Ela tem grandes ambições, mas ao mesmo tempo não é que ela é uma loser, entendeu? É porque ela... O que ela quer pra vida dela é pouco, entendeu? A vida dela é o que ela quer, é o que ela precisa. Ponto. É, ela precisa daquilo agora. A vida dela basicamente é isso. Ela mora com a avó dela, numa casa grande, velha, antiga. E ela, durante o dia, ela ajuda a avó nos afazeres. Ela toma banho de sol na varanda dela. Ela é bonita. Só que o problema é o seguinte. Ela é muito afastada de todo mundo. Ela é vista... Todos veem ela como uma freak do pedaço. Porque ela... Pensamento. Pode ler a mente das pessoas. Algumas pessoas sabem disso, outras desconfiam. É uma espécie de lenda urbana envolvendo ela. E ela é sempre considerada muito estranha por todo mundo, porque ela não consegue desenvolver nenhum laço afetivo por ninguém, porque é muito difícil pra ela não ouvir o pensamento das pessoas. Ela sente nojo da pessoa. Então ela fala, por exemplo, ela nunca saiu com um cara, porque sempre que ela começa um date com um cara, ela começa a ouvir o que o cara tá pensando sobre ela. E ela não consegue ir mais na frente, porque obviamente o cara tá pensando tudo de sujo a respeito. Então ela simplesmente não consegue, mas não consegue sair com ninguém. Então ela nunca namorou na vida dela, no ponto onde a história começa, justamente por isso, porque ela prefere se afastar de todo mundo. Ela tem essa aurazinha de freak em volta dela, e é engraçado porque ela é muito bem resolvida com o fato de ela ser freak. Não, ela é tranquila, ela fala assim, bom, fazer o quê, né? Eu sou assim desde que eu nasci, eu não sei por que eu sou assim, mas beleza, eu vou seguir em frente, eu não tenho um homem na minha vida, eu não preciso disso agora, e eu vou seguir em frente, eu vou conseguir trabalhando, etc. E ela começa a história assim. O problema é o seguinte, no universo de True Blood, os vampiros saíram do armário, como eles dizem, saíram do caixão. Acabaram cuidaram disso aí, né? Uns 4 anos. É legal, porque isso seria uma coisa tão grandiosa que pra mostrar isso na série seria, soaria tão falso mostrar a revelação, que eu gosto que a revelação já tenha acontecido há um tempo e que eles já estejam acostumados com os vampiros. E a revelação aconteceu porque um cientista japonês desenvolveu o sangue sintético. Foi por isso? Não foi depois disso, não? Acho que foi por isso, né? Porque eles não precisavam mais se alimentar. Acho que foi por isso. Não, porque o sangue é totalmente comercializado e... Então, eles chegaram e falaram, olha, a gente não precisa mais se esconder e caçar os humanos, porque agora a gente... A única coisa que nos separava dos humanos, que nos impedia de virar e falar, olha, nós existimos, é que nós teríamos que continuar matando eles. Isso seria um crime. Não, agora a gente não precisa mais. Não matando, né? Porque eles são desses vampiros que eles se alimentam do humano e mas tal. Ainda mas ainda não é legal, né? Ainda é violência. O legal é o seguinte... Você chegar, a morder a jugular de alguém e beber metade do sangue dela, não é muito legal. Ninguém gosta muito de sofrer isso. Já a gente fala... Quando a gente for falar um pouco mais do subtexto... Acho que a gente vai apresentar os personagens e o plot principal, a gente vai falar dos subtextos envolvendo a história. Os fang bangers. É, a gente vai falar dos... Goddamn vampire. A gente vai falar mais das implicações desse universo onde vampiros existem e são conhecidos por todos. Que é muito bem explorado na série. Se fosse um filme, talvez não daria tempo. Como é uma série, é bem legal. E aí o que acontece? A Suki... Bom, todo mundo sabe que existem vampiros hoje em dia. Esses vampiros, eles se alimentam. Existe esse sangue artificial japonês chamado True Blood, que é vendido nas lojas. E você pode comprar, pode beber. E assim os vampiros podem viver uma vida quase que normal. Inclusive você escolhe o sabor pelo tipo, né? Eu quero um True Blood ou positivo. É, tipo sanguíneo, você pode falar qual a temperatura que você quer. Que é servido bem quente, esse esquenta no micro-ondas. Tem que ser, né? A temperatura do corpo humano. É bem legal. E o que acontece é o seguinte, um belo dia, e nunca apareceu um vampiro em Bom Tempo. É uma cidade esquecida do sul que nem vampiro aparece, olha isso. Assim, talvez passasse um ou outro, mas nunca se revelou como vampiro, a Suki, né? A Suki nunca tinha visto um vampiro. Aham. E aí, ela, um belo dia, tá servindo as mesas e tem lá um vampiro sentado, o Bill Compton. Na época, a pessoa já sabia que ele era vampiro ou não? É só porque ele pediu True Blood, né? Cara, chega um cara cada vez... Mais uma vez, só em Crepúsculo, criando aquela família branquela que se veste estilosamente e só senta no canto, ninguém sabe que são vampiros, pô. Todo mundo sabe que ele é um vampiro, porque ele é branco e fala misteriosamente e pede um True Blood. Que é isso que os vampiros fazem, né? Falam misteriosamente. Isso. E aí acontece, ela fica encantada por ele. Nessa mesma noite... Aliás, a primeira cena da série é muito legal pra desmistificar os vampiros, né? Porque aparece um cara pedindo True Blood, todo estranho e tal, que tem um jeito de vampiro, e depois você descobre que o vampiro não, o vampiro era o gordinho lá no fundo. Não, é o bartender, o casal vai pedir alguma coisa que eu não lembro o que é, aí o cara que tá atendendo é totalmente esquisitão. Ah, isso. E aí ele começa a ameaçar os casais, falando que ele é um vampiro, eu sou isso aqui, eu vou acabar com vocês, não sei o que, você fica com medo, aí ele começa a rir, peguei vocês e tal, né? Aí tá um gordinho, tipo um gordinho americano, com um bonezinho, camiseta de flanela, segurando a sua caixinha de cerveja, e aí descobre que ele é um vampiro, né? Ele mostra as fangs dele e manda pro povo, se vocês continuarem me zoando, eu vou matar vocês e tal, os caras fogem, aí ele chega e coloca o pedido dele na mesa, a gente vê que não é uma caixinha de cerveja. É um engradadozinho de True Blood. Muito boa essa série. Assim, define muito, sabe? Aqui os vampiros são vampiros, mas eles não são necessariamente esses seres místicos e sexuais. Não é. Eles são qualquer pessoa. É, ele é o gordinho com o bonezinho, só que ele é um vampiro, sabe? Foda-se. E a cena seguinte já é a Suki servindo mesas e ouvindo o pensamento de todo mundo e tentando filtrar aquilo. Que ela pode canalizar, mas ela não é muito boa nisso. Ela conhece o Bill e ela fica fascinada por ele. Nessa mesma noite tem esse casal. E quando o Bill sai, tem um casal que prende o Bill, enrola umas correntes de prata dele pra poder roubar o sangue dele, porque nesse mundo o sangue de vampiro dá o maior barato na pessoa. E aí ele não só cura a pessoa, como em outras séries ou livros sobre vampiro, mas ele dá um mó barato, uma viagem, e tem muita gente que rouba sangue de vampiro pra poder comercializar como droga. Esse casal faz isso e tá lá, drenando o Bill, chega a Suki, acaba com eles e salva o Bill e tal, e ele começa o lançamento dos dois. O que também é interessante, né? O vampiro como vítima. Isso. Dos humanos. É, eles se conhecem assim, a Suki é humana, salva ele, o vampiro. E aí, no ao melhor estilo Crepúsculo, a Suki descobre que ela não consegue ler os pensamentos do Bill. Na outra é o Edward que não consegue ler os pensamentos da Bella, ele consegue ler de todo mundo. Essa é ela que não consegue ler os dele. E isso fascina ela mais do que tudo, porque com ele ela pode ter paz. Ela pode finalmente se dar o luxo de considerar a hipótese de sair com alguém, né? E não ser vítima dos pensamentos obscenos da pessoa. E aí começa o relacionamento dos dois. Nessa história da primeira temporada e na história do primeiro livro também, essa história dos dois se aproximando um do outro e a história desses assassinatos em série que estão ocorrendo na cidade, é um mistério rolando aí. Tem alguém matando pessoas que têm tem alguma relação com vampiros. Pessoas que ou transaram com vampiros, fangbangers, ou então outras pessoas assim. E pessoas próximas a Sue que começam a morrer também. Então por isso ela meio que se sente na obrigação de dar uma investigada nisso. E ela começa a meter o nariz, onde não é chamada, começa a meter o nariz nisso, nesse mundinho. E a história meio que gira em torno só disso no livro. Na série, obviamente, eles pegam essa trama principal. Só que eles também dão algumas tramas paralelas pra alguns personagens secundários do livro. E aí você tem o Sam, que é o chefe da Suki, que tem um crush por ela e que também não é 100% humano, também tem algo especial nele. É a Tara, a melhor amiga dela, super revoltada com tudo, e que tem uma mãe bêbada que bate nela e enche a cara. É, tem as amigas, as colegas de bar, tem o Eric, que é esse vampirão, a gente vai conhecendo outros vampiros, a gente conhece esse bar. É o xerife da cidade, né? É, a gente conhece um bar chamado Fangtasia, que é um bar de vampiros. Esse é legal de True Blood. True Blood, ele pega toda essa coisa do vampiro e transforma numa coisa meio trash. Que você olha e vê que é meio que trash. Seria que... Você tem cenas muito sanguinárias, muito sanguinolentas, você tem gente tomando banho de sangue, sabe? Você tem umas cenas muito trash. Só que você olha e fala, ok. A série entende que esse conceito é trash, sabe? E brinca com isso. Você vê que é o seguinte, é uma coisa muito realista mesmo. É uma coisa que é quase como se realmente... Como seria de verdade se vampiros existissem, fossem... E, obviamente, contra... Só que tem um quê forte de exploitation, sabe? A série é muito exploitada. Não, tô falando, por exemplo... Obviamente que no mundo real, talvez causasse um caos terrível. Seja, digamos que se não causasse um caos... absurdo entre as pessoas, como seria? E seria assim, seria como é em True Blood. Por quê? Tem os vampiros, e aí já falando um pouco do subtexto da série, tem as pessoas que começam obviamente a ter preconceito com os vampiros, então tem lá, logo na abertura aparece uma plaquinha escrito God Hates Fangs, que é um trocadilho com aquele movimento anti-gay americano, que é God Hates Fags, e eles falam Fangs. Então tem todo esse preconceito, tem os líderes religiosos que atacam vampiros na segunda temporada. Que é o melhor arco, pra mim, a melhor parte do True Blood, cara. É, a segunda temporada, infelizmente, não é a história principal da temporada, mas que é a história principal é bem fraquinha, bem enjoadinha, principalmente no final. É, essa história da igreja é maravilhosa, tem o teu casal lá de pastores, que são, assim, essa série... Cara, aquela mulher é fascinante, cara, eu fiquei apaixonado, porque a mulher ela é muito deturpada e muito freaky. Ela participa de Glee, cara. Ah, é? É. Eu não tenho motivo pra ver Glee agora. Não, participa de um episódio. Ah, droga. Eu tenho motivo pra ver um episódio de Glee. É, você tem um motivo pra ver um episódio de Glee. Ela é ótima, assim, e a equipe de produção da série não tem medo de brincar com essas coisas, entendeu? De mostrar mesmo, doa quem doer. Então, vai ter aqueles religiosos hipócritas que vão usar um monte de semântica pra poder acabar com os vampiros, pra poder subir um pouco de... Na televisão sempre tem um debate, né? Entre uma vampira lá, que ela assume um papel meio político, e um líder religioso. É, logo no primeiro episódio tem um jornalista entrevistando essa loura, que é essa relações públicas dos vampiros. Sempre que a série quer discutir um pouco mais didaticamente a questão do que é ser vampiro no mundo atual e blá blá blá, eles colocam ela dando uma entrevista numa televisão passando em algum lugar. Botam uma ceninha rápida de meio minuto dela numa televisão passando em algum lugar. E aí eles falam, né, aparece o entrevistador, pô, mas vocês vampiros têm uma história aí de exploração, vocês exploram os humanos, vocês matam isso aqui. Ela vira e fala, bom, me mostra a documentação. Onde é que tá escrito isso, que a gente fez isso? Agora, por outro lado, vocês humanos têm toda uma trajetória de guerra, de genocídio, de exploração de outros seres. Quer dizer, nós não somos piores que vocês, etc. E a série mostra os vampiros tentando fazer essa pinta de bons moços, mas ela também não tem medo de mostrar que os vampiros continuam sendo vampiros escrotos algumas vezes, né? Porque, assim, os vampiros são humanos. Eles podem ser bons, eles podem ser maus. Não é questão de bom ou mal, a questão sabe, é seguinte, eles podem fazer coisas boas, eles podem fazer coisas ruins. A questão é a seguinte, quando você vive, mostra muito isso, quando você vive mais de um século, você não é mais humano, você é obrigado a beber do humano, não tem jeito, você para de ver a humanidade na outra pessoa, então você meio que cria suas próprias, você tá acima do bem ou do mal, e como você tá acima do bem e do mal e cara de ser um vampiro, você meio que acaba fazendo coisas que dentro das regras humanas, parecem ruins. Mas a coisa mais interessante, e que eu vou falar com muito cuidado pra não ser um spoiler, é que além da igreja, da história da igreja, tem um outro fator que é muito importante, que é justamente o Godric, que ele é o vampiro que viveu mais, e ele é o que tá um ponto de vista mais interessante, mais diferenciado dos outros, né? É, pode falar. Ok, eu tô com medo de dar spoiler demais. O que você ia falar? Sobre como ele é, como ele vê as coisas, como ele age. Será que é um spoiler? Porque passa um tempinho procurando o Godric. Rola um sonho de quem é o Godric, né? É bastante spoiler. Eu lembro que eu gostei bastante, sabe? Mas digamos que ele é um vampiro... Talvez se eu soubesse, eu não gostaria tanto. Digamos que ele é um vampiro que transcendeu um pouco. Tanto o humanismo quanto o vampirismo. Aham. É bem legal. E a série, ela pega todas as possibilidades e ela não deixa passar nenhuma, entendeu? Ela explora bem. Então, por exemplo, nesse mundo, tem esse bar, Fangtasia. Lá você vai encontrar os vampiros vampiros. Você vai encontrar jovem poser, que acha o vampiro máximo e quer lá pra poder tirar foto com o vampiro, quer lá pra poder fazer sexo com o vampiro. Fala filhinha pra falar com o Eric, né? É, quer dizer, tem essas pessoas que viram, que são chamadas, o povão começa a chamar eles de fangbangers. Que são exatamente as fanzinhas, groupies. As garotinhas que ficam vibrando com vampiros. São grupos. Real. São grupos de vampiros. Imagina todas as garotas de fila de evento de anime que gostam de Vampira Mágica, de Annie Rice. Cara, assim, imagine todas as fãs de Crepúsculo. Aí do nada aparece um vampiro de verdade. Todas elas vão querer falar com ele, sabe? Vão querer dar pra ele desesperadamente. Então tem as pessoas que são fangbangers, são as pessoas que adoram só transar pra vampiros. Tem prostitutas especializadas em clientes vampiros, que eles contratam elas pra poder morder elas e beber o sangue delas, etc. Tem prostitutas que começam a trabalhar só pra isso. Tem todo um tráfico de vi, que é como eles chamam o sangue de vampiro, que dá mó barato na pessoa. Quer dizer, tem toda essa coisa underground. Tem a coisa dos vampiros que estão tentando, eles falam go mainstream, né? Eles estão tentando se misturar com os humanos, viver só de True Blood. É o caso do Bill Compton, que tem um passado muito negro, fez muitas coisas ruins, hoje em dia tá tentando. Que é toda a história do vampiro protagonista, é sempre assim. Sempre é um vampiro no meio da remissão dos seus pecados. O mais legal da série é isso, é mostrar de forma bem crua, bem direta, bem subversiva, como seria se vampiros estivessem no nosso mundo, sem deixar escapar nada, sem deixar escapar nenhum. Tudo que eles podem explorar, tudo de legal que eles podem. Inclusive, os banners promocionais da terceira temporada estão ótimos. Nem sabe? Tem uma cena que é um band-aidzinho pra mordida de vampiro. Então é um band-aidzinho que tem uma gominha aqui e um gominha aqui, entendeu? Uhum. Sabe? Super legal, sabe? É muito interessante isso tudo. E obviamente, como o Darko falou, tem toda essa coisa do trash, do exploitation, você tá vendo muito bem. E uma coisa interessante também, é uma série de livros adulta, mesmo. É pra adulto. Então você vai ver sexo. Muito, muito. Na primeira temporada, A função do personagem do Jason, que é o irmão da Suki, que no livro, eu só li o primeiro livro, no primeiro livro é hiper secundário, a função dele na série é basicamente fazer sexo. Pelo menos no primeiro livro, né? Na primeira temporada. No segundo ele já ganha um pouco mais de importância. Um papel, uma função pelo menos, que não seja só fazer sexo. Tem aquela namoradinha dele doidinha, que é legal na primeira temporada. Tem ela também, aquilo é legal. Mas enfim, o problema no livro é o seguinte, por exemplo, a Suki, ela é uma protagonista, né? Mas eles não precisam ficar mostrando ela como muito puritana também, não. Ela é tarada pra caramba. Uhum. Ela só fica de bom humor depois que ela dá pro Bill. E assim, e você vê isso muito mais no livro do que no seriado. Quando o Bill pega ela de jeito, é violento. Você tá vendo o que ela tá pensando, né? Não, é violento. Ele vira pra ela e fala. Ela pergunta, vai ser bom? Aí ele fala, vai ser muito melhor do que qualquer humano que tu pegou. Entendeu? Sabe assim? Ele pega firme ela, é muito legal. Tem uma cena que é ótima, que ele tá dormindo embaixo da terra. Isso tem na série também. Não, essa cena que mostra mais o que você... Eu ia falar dela. É a série que mais mostra o que você tá falando. Então assim... Ela achava que ele tinha morrido. Ela vai pro cemitério procurar ele. Bill. Não, o engraçado é que a cena é muito impactante no seriado. E no livro, eu preciso dessa cena no livro. Não, no livro ela é hiper impactante também. Você vibra no livro também, mesmo já tendo visto a cena, sabe? Inclusive, a narrativa da Charlene Harris é ótima, assim. É maravilhosa. Mesmo eu tô lendo em inglês, então... Porque quando você lê inglês, você fica um pouquinho mais pobre do que o normal, né? Uhum. Eu amo ler livro em português por causa disso. Porque quando é bem traduzido, enriquece muito a narrativa. Mas mesmo sendo em inglês, é muito boa a narrativa dela. E ela chega no cemitério, começa a chamar o Bill. De repente, pum, sai a mão dele de dentro da terra, sabe? Ele sai todo sujo de terra, completamente pelado, debaixo do chão. Pega ela pelos cabelos, sabe? Como é que é a cena? Não lembro. Cara, a primeira coisa que ele faz, ele pega ela, tomba ela no chão e come ela. Começa a comer, morde ela e começa a lamber o sangue dela e acabou, cara. Aí no outro dia, ela chega toda feliz com o lencinho no pescoço. Mostrando sorridente. Totalmente de bom humor, sabe? Cantando com os pássaros. Aí o povo começa. Suki, sabe? E legal isso. Essa cena é muito legal, cara. Que você pensa, não, reencontro do mocinho com a mocinha, eles vão se beijar e vai ter uma cena romântica. Não, come ela, com a violência. Sabe? Não, é que negócio. Cara, é o que aconteceria na vida real, sabe? Aham. Uhum. Ele é um vampiro selvagem, entendeu? Sabe? E ela não é nem um pouco santa também. O sangue dele vibra com luxúria, sabe? E é óbvio que ele vai ficar de. Ai, meu amor, toma aqui uma maçã, não vou te comer, não, senão eu vou te machucar. Não, ele vai pegar ela. Principalmente jeito, que ele tá morto de fome ali, né, cara? Dá um tempão sem comer nada. Nem ninguém. Né? Então, sabe, ele se alimenta dela mesmo, ela deixa ele morder ele na boa, assim, na moral. Sabe? E ela também bebe o sangue dele cada vez que ela se ferra toda. Ela se ferra muito, né? Uhum. Ela chega à beira da morte algumas vezes, ela sempre bebe o sanguinho dele. Tem essa coisa, né? De quando você bebe o sangue de um vampiro, você cria um laço com ele. Você se conecta com ele. Um laço emocional com ele, né? Inclusive, o processo de transformar em vampiro é legal, né? Tem toda uma troca de energias. Uhum. O vampiro se enterra com a pessoa um tempo. Tanto que é o que é desenvolvido por essa tal namoradinha maluca do Jason que a gente comentou. Que ela é uma maluca bicho grilo, sabe? Ela quer tomar o sangue do vampiro pra ver as coisas bonitas do mundo. É, isso é bem legal. Isso, por isso que eu tô falando. Poderia ser só uma história de vampiro ou só mais um romance vampírico, mas não é. Eles exploram todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades do universo. A história da Suki, do relacionamento dela com o Bill, só que eles estão explorando todo o universo ali, mesmo porque a série precisa ter fôlego pra durar. Sem medo nenhum. Sem medo, sem, sabe? E eu acho, o aspecto mais acho legal é isso. É muito refrescante você vê True Blood, porque você vê essas séries que elas têm vários empecilhos pra dar pra frente, entendeu? Ou esses filmes que, tem que ser pra adolescente, ou tem que ser pra criança, ou então o personagem tem que ser bonzinho demais. Aí ninguém se come, todo mundo é bonzinho demais. É legal, sabe? Por exemplo, eu comecei a ver Vampire Diaries agora, não li o livro. Sei do que acontece no livro, que eu já li na Wikipedia, mas eu não li. Tô gostando de Vampire Diaries, de verdade. Mas, por exemplo, quando ele transa com ela a primeira vez, é musiquinha, aquela coisa que você não vê, dá um beijinho, a luz de velas, aí corta pro outro dia, ela rola no lençol, entendeu? Então é ótimo ver True Blood, ver o cara pegar a Suki, que surge de terra, jogar ela no chão, meter o dente nela e meter com força, sabe? Uhum. Pô, é bom, cara, sabe? Não. Eu também acho, sabe? É uma série sem hipocrisia. Porque mesmo quando isso acontece, às vezes, nas séries, sempre acontece com a personagem secundária. A protagonista nunca pode ser comida com violência, entendeu? Não faz parte do amor deles. Porque eles têm uma história de amor bonita, os dois, sabe? É uma eles coisa se amam, cara. Eles se amam pra caramba. Mas ao mesmo tempo, só que não tem essa coisa de que essa coisa da castidade de você amar. Você não precisa ser casto pra amar alguém de verdade, ser amor puro. A Suki só não tinha transado com ninguém ainda porque ela não conseguia desligar o dom dela de ler pensamentos. Só que com o Bill ela consegue. O que ela quer mais é dar pra ele o dia inteiro. E o que acontece é o seguinte, quando eu falo que Crepúsculo não explora bem essa coisa do relacionamento doentio entre os dois, né, que é claramente uma questão ali de obsessão mútua. Obsessão fedida, cara, nunca vi uma obsessão tão obcecada. Porque o Edward só tá com ela porque ela é curiosa pra ele, porque ele tem sede dela, ela só tá com ele porque ele fascina ela, etc. E isso seria muito legal de explorar, e a Stephanie Meyer não explora e resolve transformar só numa historinha de amor mesmo, e acabou, capricho, blá blá blá. True Blood não faz isso. True Blood, toda hora eles envolvem essa coisa de que, qual é a natureza do relacionamento deles ali, né? Tipo assim, o Bill gosta dela, gosta de beber ela e tal, será que é só isso que ele quer, ou será que não é? Sim, parece que o sangue dela é especialmente saboroso, né? É, como sempre, né? Todos os vampiros olham pra ela e ficam fascinados com ela, porque a Suki também não é... Isso na série não foi mostrado muito bem ainda. Mas dá pra gente saber, porque afinal ela lê pensamentos e seres humanos normais não lêem pensamentos. Então alguma coisa ela tem. E ela faz algumas coisas a mais na segunda temporada também. Então a Suki... Eu não sei mesmo, porque eu não li o livro ainda, não li a série de livros e tô acompanhando a série à medida que tá saindo, obviamente. Então isso não foi abordado na série ainda. Mas ela não é humana 100% também. Tem alguma coisa com ela, envolvendo ela aí. E em True Blood existem vários seres, não é só vampiros. Existem metamorfos, existem deuses, egípcios, gregos, misteriosos, existem lobisomens. Lobisomens são metamorfos que viram lobos, né? Se não me engano. Não, são lobisomens. Acho que são metamorfos que viram lobos, se chamar de... Não, não, porque o metamorfo da série fala. E ele fala que a diferença deles pro lobisomem... Que ele fala? Eu esqueci. Não, ele fala. Acho que ela pergunta pra ele se você é um lobisomem, alguma coisa assim. Ele fala, não, lobisomens existem, mas eu sou um metamorfo. Eu posso me transformar a hora que eu quiser em qualquer bicho, mas na lua cheia, eu me transformo querendo ou não. E isso é que cada um tem um... Inclusive tem uma das imagens que é assim, vários flamencos ou umas aves assim no laguinho, uma plaquinha, por favor, não alimente os metamorfos. Legal. Don't feed the shapeshifters. A única coisa que eu tenho pra reclamar de True Blood são os dois ou três últimos episódios da segunda temporada, que são bem enjoados. Cara, eu não achei tão enjoado quanto você achou. O que eu achei foi o seguinte. Como eu estava falando, True Blood mexe muito com exploitation, mexe muito com trash, mexe muito com essas coisas, sem medo. Digamos que eles ficaram sem medo demais na segunda temporada. Não, parece que eles ficaram sem assunto mesmo. Não tinha mais nada pra falar, eles precisavam falar pra mais três episódios. Então vamos colocar cena de orgia, cena de orgia, cena de orgia, mais cena de orgia. É, os episódios ficaram um pouco repetitivos demais. E o que acontece foi o seguinte. Eles começaram a dançar numa linha muito tênue entre True Blood e, sei lá, Todo Mundo Quase Morto, sabe? O Zumbilândia, entendeu? Quase que virou uma comédia escrachada. Quase. Chegou assim, roçou, sabe? Passou muito perto mesmo. Fiquei com medo. Eu espero que eles se contenham. Só não passou mais. Porque é True Blood, né? Porque a gente relevou. Porque se fosse uma outra série, talvez a gente veria como. É, com certeza. E assim, obviamente, toda essa cara subversiva da série deve-se à mão do Alan Ball, mas você não pode dizer que ele subverteu a visão do livro. Porque o livro é bem fiel, cara. Eu me espantei como é fiel. Parece que eles mudam coisas do... Não, digamos assim... Do plot, mas o clima é o mesmo. O clima é bem fiel, mas digamos assim, digamos que se você quisesse fazer... Como assim? Como vou te explicar? O livro, a forma como as coisas acontecem no livro, como é um dia a dia, uma coisa bem realista, digamos assim, deixem aberto. Se você quiser fazer uma adaptação que seja apropriada para todas as idades, você consegue e ainda assim vai ser fiel. Ou você pode fazer desse jeito e vai ser fiel também, entendeu? Porque o que em True Blood mostra na série de fato, tá nas entrelinhas do livro, entendeu? Tá no diálogo dela, você percebe isso a partir do que os personagens estão falando, mas não tá acontecendo. Então se você quiser fazer um filme sobre True Blood não tendo esse clima, você pode. Isso não vai dizer que você tá sendo infiel à série, entendeu? Então, mas é legal que foi uma série e que foi na HBO, foi uma conjunção de vários fatores muito legais que levaram a isso. E o bom de uma série da HBO é que ela não é cancelada, né? Ela vai indo. Ela vai indo, não tem porquê, ainda mais que é uma série que tá fazendo sucesso e tal, então não tem porquê. Então, True Blood, True Blood vai me segurar bastante. Todas as séries que eu gosto estão acabando, então True Blood tá me segurando, graças a Deus, que existe True Blood ainda. Quando que sai a próxima temporada? Em julho, né? É, já começou a ser gravada em dezembro de 2009. Grava com uma antecedência grande, né? Cara, é igual os ingleses. Ingleses, quando vai ao ar a temporada, ela já tá toda gravada, né? Provavelmente a temporada já vai ao ar quase toda gravada, se bobear. E é legal por isso, o que acontece? A série se mantém uma estrutura narrativa... é muito concisa. Na temporada, né? Porque a temporada já tá pronta. E não muda ao longo da temporada. Não tem esse perigo de ter que mudar por causa de fã. Ah, o fã não gostou. Ah, o Eric tem que dar uma comidinha na Suki também. Então vão mudar todo o plot pra poder ele comer ela. Não, não precisa. Sabe? Isso é legal. Eles não têm que se preocupar com fã chato. Que é uma coisa que fã é isso, chato. A única coisa boa dos três últimos episódios da segunda temporada é a rainha. Você acha ela boa? A rainha é ótima. Você não gostou da rainha? Gostei, mas o episódio é todo sobre ela. Não, sou maluco. A rainha dos vampiros lá. Ficam jogando lá, entediada. Nossa, ela é perfeita. Ela é perfeita. Cara, ela é como um vampiro tem que ser. Porque ela não é ruim. Nem é boa. Cara, ela só é extremamente fútil e egoísta. Ela é indiferente, cara. É uma coisa da parte. Não, cara, ela fica jogando lá um jogo incrível com os escravos de cuequinha dela. Um joguinho chato. Imagina você, cara. Você é um vampiro que tá viva há muito tempo. E ela é uma das mais antigas, porque ela é rainha. Uhum. Então o que acontece? Cara, ela não tá nem aí pro que acontece depois da porta dela. O mundo pode estar acabando, ela não se importa mais. Então o isso... Bill vai lá com um senso de urgência absurdo e tem que ficar passando pelos joguetes dela, sabe? Pela brincadeirinha dela. Ele tem que ir lá pra pedir ajuda a ela pra uma coisa que tá acontecendo de muita urgência. E ela meio, ah, beleza, eu te ajudo. Ah, você quer que eu te ajude? Me conta aqui qual é o seu problema. Ah, legal, posso te ajudar sim, faz muita diferença pra mim, mas você vai jogar um pouquinho comigo. Aí ele fica olhando ela e diz, eu já posso ir agora, sabe? Eu posso ir embora. É muito legal que aparece eles tomando na piscina, não é? Na piscina? De sunguinha. Aham. Cara, é surreal, cara. Porque, assim, tem lá a cena na cidade, o mundo tá acabando, coisas acontecendo, e corta pra eles na piscina. E o Bill de óculos escuros... pegando sol. O Bill de óculos escuros curtindo e vira pra sol, ela. Sol, entre aspas, né? O Bill de óculos escuros... a gente pode ir agora? Porque eu tô com um pouco de pressa. Não, fica aí mais um pouquinho. É muito... Cara, a série é repleta de personagens muito fascinantes, muito legais, né? Lafayette, a gente não falou Lafayette, né? Lafayette, cara. Lafayette é o cozinheiro do Merlotes, que é o bar onde a Suki trabalha. E ele é a bicha mais macho que você... Muito macho. Ele é irmão da Tara, né? É, primo da Tara. Primo da Tara, isso. Cara, ele é assim, imagina um negão, tipo o Lafon, sabe? Era verão, só que bem mais marombado. Uhum. É um negão careca muito forte, mas que tem um jeito levemente afeminado, usa um lenço na cabeça, usa maquiagem. Ele tem uma coisa meio afeminada, meio Jack Sparrow, que ele fica todo embolado e tem uns trajeitos estranhos. É, só que ele fala muito grosso, né? Aham. Uhum. E ele se vira, tipo, ele é cozinheiro do Merlotes, ele trabalha na construção. Aham. Uhum. E uma bicha que trabalha na construção sempre merece um pano multicolorido no cabelo lá, com a britadeira. Cara, ele sai no palco com as pessoas quando precisa se defender, ele bate mesmo, ele briga, tá nem aí, quer dizer, ele é macho. Ele vende drogas, ele vende vi. Ele tem um site na internet que fica vigiando ele. Ele sai com um vampirozinho lá, velhinho, patético. E aí ele dá pro cara lá e em troca o vampiro fornece sangue pra ele vender. E tem um website na internet que fala que tem um corpão, tem que ganhar dinheiro com o cupom dele. Aí tem um website que ele faz... Tem câmeras pela casa dele toda. E streaming 24 horas, de vez em quando ele vai lá e faz um show e tal, ele leva alguém. Tanto que a Tyra fala que não gosta de usar o banheiro na casa dele, né? Porque tem uma câmera. Quer dizer, cara, é ótimo, cara. É fascinante, assim. E é isso, aí também tem historinha na primeira temporada ou não? Cara, tem uma historinha dele na primeira temporada sim, mas eu não me lembro. É, a historinha maior dele é na segunda mesmo. Cara, ele tem toda aquela coisa com religiões africanas, né? Ele meio que mexe com macumba, ele respeita muito esse tipo de coisa. Ele faz um pouco de tudo, aquele cara que... Cara, ele é um negão gay do sul dos Estados Unidos, então ele realmente não tem preconceito, com porra nenhuma, né? Então acho que de tudo um pouco. Se bobear, é o que tem melhor caráter de todos eles, apesar de ser um traficante. Ele sabe muito sobre o ser humano, sabe? Tem aquela cena que rola o exorcismo com a Minotaura e ela vai contar pra ele, diz que, pela picareta. E ele vira pra ela e fala, não, funcionou. Funcionou, então não é isso que importa. Não importa se foi picaretagem ou não, não é isso que importa. Então ponto, acabou. A sua mãe não tá bem, não conta pra ela, né? Não, então, ele tem um conhecimento do humano muito grande. Ele é bem sábio, ele tá sempre aquela... Ele parece essas bichonas muito cheias de si e que sabem tudo. Só que ele de fato sabe. E ele só que, claro, em True Blood nem todo mundo sempre é perfeito, sabe? Às vezes você mostra a pessoa enfraquecida, mostra a pessoa fazendo merda. Todo mundo em True Blood tem tons de cinza ali, todo mundo... É uma série bem interessante também nesse sentido. É uma série que todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que ver. Todo mundo tem que ver True Blood. Todo mundo que fala assim, o cara de vampiro... Cara, vê True Blood, cara. Com certeza é a melhor coisa vampírica feita nos últimos tempos pra televisão aí. Também acho. TV e cinema, assim, uma das melhores coisas envolvendo vampiros é True Blood. Assim... E é uma visão dos vampiros que eu gosto coisa, tanto, assim, porque não é aquela visão tão mística, aquela visão tão pra garotinha ficar molhada, sabe? Pra garotinha olhar e falar, meu Deus, eu quero me apaixonar por ele. Que é legal também, assim... A série tem um quê disso, a série, não, às vezes... Não, a série não tem um quê desse, mas alguns personagens ali funcionam dessa forma, mas esse não é o foco, os vampiros não existem pra isso, sabe? Eles existem pra ser vampiros. Porque dá pra assim, ver... são assustadores. Não, porque são... dá pra ver que eles curtem fazer esse carão pra poder impressionar mesmo, entendeu? Porque eles sabem que os humanos veem eles dessa forma. Anne Rice existe no universo de True Blood, escreveu um livro sobre vampiros. Uhum. A Suki comenta, e ou seja, tem toda uma mística já envolvendo vampiros, e os vampiros às vezes agem e aproveitam dessa forma, disso, né? De propósito, poder causar mesmo, entendeu? Assim, é meio injusto ficar comparando essa história com a história de vampiro, que às vezes a proposta da história é outra e tal. Sim. Mas o problema é o seguinte, se for encarar assim, em termos de o que todo mundo já fez, entendeu? Você vai ver que algumas histórias de vampiros são bem genéricas, todo mundo já fez aquilo, entendeu? Então True Blood consegue pegar o tema do vampiro, pegar o tema do romance entre o vampiro e o humano, que é o maior clichê ever aí, mas consegue encaixar num mundo muito completo, muito grandioso, muito único e cheio de elementos diferentes, entendeu? Em matéria de uma obra completa, pra você gostar por vários motivos, entendeu? Não, eu gosto dessa história por causa do romance dos dois. Não, True Blood você gosta por várias coisas, por causa do romance dos dois, por causa dos personagens, por causa do universo onde aquilo tá situado, por causa de todas as entrelinhas envolvendo. Os vampiros nesse filme substituem qualquer outra minoria. Minoria... Que sofre algum tipo de preconceito, entendeu? Esse é o mais interessante. É esse realismo nos conceitos mais políticos, sociais, mais psicológicos, sabe? A série é muito realista nesses conceitos. Tem o cara que se envolve com a vampira e a mãe dele não quer que ele se envolva com a vampira, porque ela é uma vampira, etc, entendeu? Todo mundo que começa a sair com o vampiro, o povo começa a olhar torto, entendeu? Nossa, você tá deixando ele te beber, sabe? Meu ponto foi mais ou menos esse, sabe? Eu não quis tirar, por exemplo, eu gosto muito dos livros da Anne Rice, porque eles têm uma exploração psicológica interessante e tal. Mas o interessante de True Blood é que aqueles vampiros, eles não são criaturas perfeitas, apesar de estarem distantes da humanidade, eles são muito humanos, porque você sempre vê eles num momento de fraqueza, você sempre vê que eles não são assim, todos os personagens ali, você sempre vê que eles não são assim tão perfeitos, tão bons ou tão maus, ou sabe, sempre tem um momento que aquele personagem que você achava que ele era X, se mostra bem o Y. Você mostra que ele não é exatamente aquilo, que ele não é só aquilo. Isso é interessante. Todo mundo ali é muito tridimensional. É verdade. E é isso, basicamente. A Suki, interpretada pela Anna Paquin, que foi a vampira dos X-Men, e ganhou um Oscar aos 11 anos de idade, quando fez o piano. Eu vi o piano. Ela fez o quê? O piano. Isso. É um filme, cara, que foi hype. Foi meio hype, assim, no ano que saiu, ganhou uns prêmios aí, ela ganhou o Oscar por melhor atriz coadjuvante, ela tinha 11 anos. Não lembro direito da história do filme. Eu sei que tem um nu frontal masculino, e eu vi esse filme no cinema, eu era muito criança, eu fiquei chocado, foi o primeiro... Imagino. Foi o primeiro nu frontal masculino de um homem feio que eu vi no cinema. Primeiro nu frontal masculino de um homem feio que eu vi no cinema. Eu não vi no cinema, não, vi na TV. Mas foi mais assustador? Foi daquela... Acho que é Sideways. Não. É de um pessoal que sai por aí tomando vinho. E aí tem uma cena de um gordo pelado correndo na rua. E ele fica bloc, bloc, balançando. É muito assustador. O piano é um filme de 93. Uma pianista muda, isso mesmo. Esse filme é muito deprimente. Porque ela é muda. Depois do final, cortam a mão dela fora, os dedos dela fora. Ela não pode tocar. Meu Deus. Cara, esse filme é muito deprimente, cara. E aí o que acontece? Eu já tinha visto o filme por... 93? Eu tinha 9 anos de idade. Eu tinha... Não, peraí. É, 93 eu tinha 3, você tinha 8, 9. Cara, que saudade dos meus 9 anos. Eu não posso ter saudade dos meus 3 porque eu não lembro. E aí o que acontece? Eu tinha 9 anos em 93, eu não me conformo. Caralho. Olha ela, Anna Paquin, que bonitinha. A Anna Paquin... Tá, que é esse que eles têm? Nova Zelândia. Ela é neozelandesa, cara. Ela é. Anna Paquin é. Cara, ela é linda. Ela é neozelandesa. Ela fez a Vampira. Ela ganhou um Oscar aos 11 anos de idade. Ela tem uma filmografia imensa de vários filmes que eu nunca vi, mas são vários. Ela tem uma produtora, ah, é? Junto com o irmão dela. Ela tá querendo dirigir um filme. Ela falou que não dirigiria um episódio de True Blood, porque falou que é grande demais e ela... Ela tem medinho. Ela tem medinho. Ela falou que os diretores aí são muito bons, muito competentes. E que ela quer muito começar com algo mais íntimo, menor e tal. Ela namora o Bill Compton na vida real. Ah, é? É. Ela namora ele. É o mal, né? Todo mundo que vira casalzinho começa a se namorar. Isso tá acontecendo com tanta frequência ultimamente. É. Ela namora ele e ela é bissexual. Sério? Sério. Ela é bissexual. Ela assumiu agora há pouco tempo numa... Tem uma campanha pelos direitos LGBT aí, feito pela Cyndi Lauper, algo assim. E ela assumiu aí, pra poder apoiar a campanha e tal. Que é super legal. Inclusive, perguntaram pra ela na entrevista, aqui nessa revista mesmo, o que ela prefere, o Bill ou o Eric? Ela falou que prefere a aquela vampirinha jovem, como é o nome dela? A Jessica? Eu também prefiro a Jessica. Pelo amor de Deus. Falou, eu prefiro a Jessica, ela é super engraçada e viva, gente. Jessica é muito legal, cara. A Jessica é uma das minhas personagens favoritas, ela é muito fofa. Aqui, ó, eu acho que a Sugi prefere o Bill. Pessoalmente, eu prefiro a Jessica. Ela é incrível. Quer dizer, encare seu qualquer ângulo que você quiser encarar. Essa é a declaração. Só sei que a primeira vez que eu vejo ela é loura, né? Ela era morena até então. E eu tô muito triste com esse X-Men First Class, porque não vai ter a Vampira da Anna Paquin, que três filmes não fez nada, né, cara? Fez nada, serviu pra nada. Caralho. Só pra gritar, meu. Chorar. Uma personagem incrível, uma atriz incrível, e não deram. Inclusive, eu lembro até hoje. Ia ser muito legal, porque a Vampira nos quadrinhos é muito motherfucker, badass, tinha, né? Tinha tudo pra ver. Inclusive, eu lembro até hoje, quando tava em pré-produção X-Men 3 ou X-Men 2, declarações dela falando, eu espero que agora, eu tô de volta no filme, eu espero que agora eu possa botar mais a mão na massa. Talvez se o 3 fosse do Bryan Singer, ele fizesse ela finalmente B10, né? Não foi? Não sei, eu sei que eu não quero X-Men First Class, cara, eu quero X-Men 4. Quem que vai dirigir o First Class? O Bryan Singer ia voltar, não ia, mas eu acho que não vai mais, né? É, cancelou porque ele tinha obrigações contratuais com a Warner, mas ele vai ser produtor executivo. Espero que isso signifique alguma coisa, né? Tá sendo escrito, cara, por gente boa, sendo escrito pelos caras que escreveram. Tá precisando, o X-Men tá precisando de algo bom nos cinemas. Quem é esse cara que tá dirigindo? Matthew Vaughn. Com esse nome. Ele já tinha desistido. Já tinha sido oferecido pra ele. Ele tinha desistido de fazer e agora voltou. Mas quem é ele? Eu conheço o nome. O que ele fez? Kick-Ass, Stardust. Snatch, Pox de Diamante. E os roteiristas são os roteiristas de Thor e Kick-Ass também. Bom, gente boa. É, realmente. Então. Tem potencial. Se a Fox não estragar tudo. Como sempre. Tem potencial. Mas a produtora falou que ela queria o Singer pra X-Men 4 futuramente. Então ainda existe planos pra X-Men 4. Que pelo visto só o Singer consegue fazer coisa direito com a X-Men na Fox, né? E não consegue fazer nada direito com o Superman, pelo visto. Pois é. Então esse foi o dia que é sobre o Superman, Bryan Singer. E Anna Paquin. Hein? True Blood, né, Anna Paquin? E caras feios. Os peitinhos dela. Cara, eu não queria ter visto. São lindos, mas eu não queria ter visto. Agora você falou que eu até já tinha esquecido. Agora você falou, lembrou, me deu um frio na barriga de novo. Qual o problema deles? Não tem problema nenhum, pelo contrário, mas pô. Ela é, sabe, ela é suki, não pode ficar, não pode mostrar os peitos. Olha seu puritanismo aí, falou tanto, e agora? É diferente, cara, uma coisa, por exemo, ele come... Tem que mostrar comendo, mas não vai mostrar os peitos. Tem que mostrar comendo, mano, tem que mostrar comendo explicitamente, eu não queria ver de fato um filme pornô dela com Bill, pô. Enfim, eu gostei, corajoso da parte dela, é bonito, são bonitos os peitos. É, outro motivo pra True Blood, se você não se impressionou com nada até agora, tem os peitos da Anna Paquin. Isso, tem bastante gente pelada, né, e transando. Não tem os peitos da Terra ainda. Da Terra apareceu, não? Não apareceu. É, não apareceu, tá certo. Apareceu ela fazendo... Apareceu cenas de sexo muito rápido. Apareceu ela fazendo sexo anal de 4, mas não apareceu... Não, vou falar, tem que falar. Uh-huh. Mas não apareceu os peitos. Peraí, não dava pra saber se era anal, não dava pra ver direito. Era anal? Mas você sabe. Gente, ela tava de 4. Mas dá pra fazer também sem ser anal. De 4. Ops. Eu e a minha... Você tinha pensado nisso? Não. Só porque de 4 tem que ser igual cachorro? Eu vi eles dois que nem cachorro, imaginei que fosse anal. Mas aí no final da segunda temporada não, também... Mas... No final da segunda temporada também começa a aparecer gente demais pelada. Gente, você não queria ver pelado. Não, toda hora que apareceu uma gorda pelada correndo, né? Eles adoram fazer isso. Tem mais um Jcast. Tchau. Tchau, assistam True Blood. A primeira temporada já está disponível em DVD, a segunda provavelmente também esteja. Se não estiver, vai estar logo, porque já faz um bom tempo que saiu, né? Sim. Ou então, se você não quiser, você baixa e vê de graça, como eu fiz. Eu também, e vou fazer agora com a terceira. A terceira eu vou baixar em 720, cara, vai ser um por semana mesmo. Vou pegar com você. É. Ah não, até que não vai ter mais série nenhuma pra acompanhar, né? Vai ser só ela pra baixar. Não, eu no meu caso vou continuar vendo um monte, mas sempre tem, né? Nessa época vai ter o que pra baixar? É mid-season, né? Tô dizendo assim, que acompanha não, semanalmente, não vai ter mais nada. Não vai ter, mas vai ter outras por aí, outras temporadas que eu vou ter. Sim, mas eu não faço questão de baixar 720p. 720p eu fiz questão de baixar Doctor Who e Lost. E vou ter agora True Blood. É. True Blood e Being Human, que se for bom eu continuo baixando 720. Se for mais ou menos, eu baixo temporada em AVI normal e tá bom. Tchau, gente.